4117, mantendo 2000 pés à direita, helicóptero a 1000 pés, câmbio. 7417. Azul 4107, intercepto localizador, está autorizado o ILS, conseguiu glide, torre 1895. 1895, boa noite. Prossiga, Capitão Guardião. Positivo, livre retorno, aguarde transferência. Guardado transferência. Tráfico avistado, autorizado pouso pistão 190, o vento de 090 graus, com 10 nós, o ajuste ao padrão. Livre pouso, pistão 107. Capitão Guardião 01, chame a torre, 11895, bom ponto. Guardião 01, ajuste padrão, continue na linha do litoral, reporte sobre o farol de Itapuã, estamos confirmando o pátio Greia, direto. Da presente utilizado direto pátio do Greia, reporte na curta final, o ajuste é 1013, o Guardião 01. Ajuste 1013, Guardião 01, reporte lá no final para o pátio do Greia. 306, controle, meu cordial. Ajuste 1013, desça para 2000, autorizado chegada à Mari. Com 1794, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado a aproximação ILS 63, dá 10, com 1794. Azul 4107, no solo 36, direita, solo 121, décima 9. Direita, 1219, obrigado, vamos trabalhar com você. Salvador, boa noite, o Azul 4107, visão. Boa noite, Azul 4107, Dalio Dax, Alfa e Kilo, para o Pátio 3, a posição é a 05 do Pátio 3. Gente, Alfa e Kilo, posição 05, Pátio 3, Azul 4107. Guardião 01 no final para o Pátio do Grande. Guardião 01, no tráfego avistado, faz a pouso direto Pátio do Graé, o vento é de 090 graus com 1 no 2 nós, o ajuste permanece padrão, reporte no solo controlado, Guardião 01. Ajuste padrão, reporte no solo controlado, Guardião 01. O 1794, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1895. 2895, 1794. Information Bravo, 33200, set up to Madrid. Okay, Europa 084, are you ready to copy? FM, go ahead with us. Okay, it's clear destination Madrid, flight level 390. Via UP Zulu 10 until November Tango Lima VOR, Natal VOR, after upper November 873 until INTOL position, after in accordance flight plan Departure from runway 10, left turn, Puka, departure, and the Zipa transition to intercept airway, Upper Zulu 10. Departure frequency 120.8, and the call hold 5544. Europa 084, estoy en Madrid, 390 flight level. Azote, confirm departure is for Azote or Puka? The departure is gonna be Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, Puka. And the transition is, will be Zipa, Zulu India, Papa Alpha Romeo, Zipa. Copy, Puka departure, Zipa transition, to join Upper Zulu 10, to Natal, then Upper November 873 to Incheon, departure frequency 120.8, Fox 5544, Europa 084. Europa 084, ready back is correct, report for pushing the start gate 10. We'll report the when ready for push, Europa 084. Luna 7-4, no Salas 4-4, direita, Sal Luna 21-9. Direito 219, 7-4. Bom dia, boa noite, Luno 714, livrou para prosseguir o táxi. Luno 714, livro táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 02. Alfa e Juliette, portão 27714. Salvador, Lupa 084, San Juan Zero, we're ready for pushback. Okay, cleared for pushback and start, Europa 084, report for taxi. Clear for pushback, Europa 084. Salvador, uma boa noite, né? 32, Salvador, bom abraço. 3891, aciona a identificação, desça para 6000 com 1013 na chegada bom. 6000 com 1013 bom, 3891. Destino 6258, controle, chegada a mar e desça para 2013. Gol 1606, checa o trem, chame a torre, 1895. Reporta a torre, 1895, 1606. Salvador, boa noite. Voo no 606, cidade LF, meia milha do externo Machado Chicago. Voo no 606, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 090 graus com 8 nós, o ajuste ao padrão. Pouso pista 1-0, padrão, no 606. Bravo, Europa 084, ready for taxi. Europa 084, clear taxi via apron, apron 1 and India. On rolling point, runway 10 contact tower, 118, decimal 95, good flight, sir. For via apron, apron 1, India, holding point 10, we contact a 118 decimal 95 or 975. Europa 084, confirm frequency with tower, 118 decimal 95. Yes, sir, 118 decimal 95, good flight. Thank you. This is Hermos, may I do this quick? A princípio é o número 3, 389. 3, voo no 606, no solo 53, de direita, 121, decimal 9. Direita, 129, no 606. Táxi Alfa e chame antes da Juliette. Alfa vai chamar Juliette, 606. Europa 084, report on hold point, ok? We'll report holding point 10, Europa 084. 010 limitado pelo lote, tem 2 points. 3891 no terça para 2000. 2000, né? 3291. O 805 livre ali. Beleza, 805. No 606, portão 05, siga pela Juliette. Siga pela Juliette, 06, no 606. Solo Salvador, o TAM 3152, boa noite, autorização Maceió, ciente das condições. Ciente, agora a gente está em Jacob, o TAM 3152. Guardando o 3152. O 3891 reduza para 1809, livre LS. Redução, TAM 3891. Clear to line up and take off, runway 10, wind is 090 degrees with 10 knots. Clear for line up and take off, 10, Europa 084. Filho Zoe, LS 805. Livre aproximação, aguarde transferência. Guarda. Oceano 6258, direita pro 80 pro localizador, livre LS. 080, estacionário completado, 6258. Complete redução para aproximação e cheque para pouso. Em redução, tá aprendendo mesmo. 1805, torre 11895. 285, seja obrigado. Oceano 6258, velocidade 180. 189, 6258. Oceano 52, cópia. Pronto para cópia, oceano 3152. Massa aí, ó, tá autorizado o nível 330 via Upper Whisky 58 até Orago. Após DCT, Maceió. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju. O controle 120, decimal 8. O transponder é o 5554. Gente, Maceió, nível 330 via Upper Whisky 58. Até Orago, após direto a Maceió. Decola da pista no zero, com curva esquerda na Fuca Caju. Controle 1208 e o transponder é o 5554 para o TAM 3152. Correto, TAM 3152, chame para o push e acionamento. Está pronto já para o push e acionamento, TAM 3152 na posição meia dúzia. Autorizado, chame táxi. Camarada, 3152.